Quase que chegou ao fim, quase que eu morri. Ser sincero com você, que eu até chorei. Eu não sou nada sem você, por favor tente entender. Eu lhe peço, vamos tentar, e juro que eu mudei. Eu não quero mais, já cansei de sofrer. E no fundo eu te digo que ainda te amo. Fiz de tudo e você nem sequer deu valor, só lamento. Agora já chega, pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega. Pra mim já chega, pra mim já chega, pra mim já chega. Quando me diz que chegou ao fim, quase que eu morri. Ser sincero com você, que eu até chorei. Eu não sou nada sem você, por favor tente entender. Eu lhe peço, vamos tentar, e juro que eu mudei.